preso uno 5-2 da Guardia Costa. Sì, sì, ci fai anche 3-3-0. Salvador, boa noite, objeto 6727, vai passando 1800 pés no perfil da Gole. Objeto 6727, contato radar, suba para nível 340, saída Gole. Vindo para o 340 na Gole, 6727. Uno 604, solo 47, livre de direito no solo. 1, 2, 1, 9, 9. 2, 9, para direita. 604. Via Alfa Índia, quais são? Alfa Juliette, que é 02. Alfa Juliette, que é 02, ou 604. 109. Reporta 3858. Decolou as 49, tira o controle 119, é só 8. Obrigado, 98, boa noite. 3858, transfere 1800, ação escuta. Tá 3858, contato no radar, sua para nível 370. 370, pode virar a frota, tá presente? Negativo, mantém o perfil. 727, passa nível 160, chama agora o centro. Na frequência 1288, alterna 133.25. P288, alterna 13325, objeto 6727. Obrigado, boa noite. Tower, Big 8138, that's ready for takeoff. 1218, cleared, line up in the cop, runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Line up and take off, runway 10, Big 8138. Afirmativo. 3152, autorizado Recife, nível de voo 330, GL pelo ISO 58. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5136, controle 199.8. 330 pelo ISO 58, Puca Aracaju 5136, transponder 19.8, controle. 3152. Correto, sempre pronto para o posicionamento. Está pronto, puxar, acionando 3. Autorizado, chame táxi, são 3152. Reportar a táxi, são 3152. Prossiga. É, boa noite. É para São Paulo, vocês estão autorizando via pelo ISO 58? Boa noite. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no notão, só um momento. Obrigado. Tenho aqui a partida 0110 Zulu, a pelo ISO 58, antes a pelo ISO 50. Não, mas esse Notan acabou, né? Acabou dia 9, eles reeditaram, não tinha mais esse Notan, né? Acabou de acabar dia 9 do Sul. Gente, vou checar aqui com o centro Recife, aguarde. Peguei 1318. Airborne at 5-3, so do departure control 119 at decimal 8, bye bye. 119 at decimal 8, get over 13 at 18. Passa nível 130, chama agora o centro. Na frequência 12685, alterna 12545. Obrigado, boa noite. Big 1318, a radio contact on the departure comm flight level 380, normal departure. Normal departure climb to 380, level 1318, heavy. Altana 3152, 59 a bordo, Natal, 3 horas e 40. Então 3152, táxi via Índia Alfa, quando na Charlie, torno no 8 da 6, o ajuste no 013. Bom voo. Rede Ritax, India, Alfa 186. India Charlie, perdão. Chegou o Fitango, disse mantenha o nível 030 na proa do VR Salvador, confirma intenção de pouso, pista 17 ou é 10? É 17. 7. Objeto 6747, tá na escuta? Chamou 6747? Só para confirmar a informação que o senhor havia solicitado sobre a obrigatoriedade do voo pela Upper 850, essa informação já consta no IP, não tá mais em nota não. Ah, já tá no IP agora então? Agora já é obrigatório mesmo, então tem que ir pela Perusque 50 mesmo, né? Assim, pela 50 é obrigatório. Aí o horário, o NOTAM, ele abre alguns intervalos que é possível o voo pela 58. Mas a princípio o voo é pela 50. Tá ok, obrigado. Por nada. Da 103152. Livre decolagem 12089, Fizona 52. 152. Dois decolou ao 59, chama o controle em 119.8, uma boa noite. 19.8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, 3152, boa noite. Decola na Puca, passa 2 mil pés. Sai da Puca, transição Aracaju, nível 330, contato radar na decolagem, tá? 3152. Puca Aracaju, 3152. Big A 1318, personal flight level 160, contact Chief Center 126.85, alternate 125 small 45. Yes. Sargento em altitude. 126.85, alternate 125 decimal 45. Liguei 1318. Negative, negative. Could you give us a different altitude or we continue climbing to front level 380? Salvador autoriza o 3152 direto Aracaju? Até o perfil do 3152 aguarde coordenação. Ok, aguardando. Contra-3305, informação Yankee. Contra-3305, chegada a mão, descendo ao nível 050. Chegada a mão, descendo 050, 3305. Tem condição de voar direto Tuna para sequenciamento? Ok, direto Tuna, 3305. Recomendo a velocidade 3305, parece que está vindo uma aeronave aí com pane de motor. Exatamente, porém não declarou a emergência nem chamou o controle ainda. Porém, mas quanto maior a velocidade, melhor para facilitar. Ok, está ciente, vai agilizar. A gente estava na escuta dele lá no centro, ele tá, foi destruído a transferir, estamos aguardando aqui. Estou na prova de Tuna, descendo 5050, confere? Está autorizado 2000 pés, ajuste no 013, informe estabilizado no final ELS X-Ray Single-Light. Ok, 2000. Autorizado ELS X-Ray Single-Light, ciente, o 3305. Redução para 2209, número 2 na aproximação. Q9642, controle. Q9642, de forma a perder o contato no Recife, passando 130 para 1110, ciente da Zulu. Q9642, desse mantém a nível 040, redução para 2209, número 2 na aproximação. Para 040, reduzindo para 2209. Q3152, chama agora o centro na frequência 12685, alterna 12545. 2085, 2545, obrigado, boa noite. 9642, vetoração para sequenciamento, curva à direita para o 230, limite é o localizador, e o 9642. Vetoração direita 230, limitada ao log, e o 9642. Romeu, Romeu, Novembro, na escuta do controle. Nove, curva à esquerda, proa 205, permanece o limite. Esquerda 205, permanece o limite, viu? Voltando, Romeu, Romeu, Novembro, está mantendo na centena, no momento a 10 milhas de mar. Ok, Romeu, Romeu, Novembro, sussurro a declarar emergência? Certo. Prossiga. Questão, posso ir possível coordenar o 340 para Guarulhos. 34, agora acordar, sai, cota. Só escuta. Você tem condições de voar direto, Duna? Eu também sou Serra Vitor 366 para o Comprido Zé Renato, da 1-0, Rodrigo Rodrigo. Autorizado, apresente Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés. Para 2.500, na prova de Serra Vitor 366, confirma ajuste. Vamos na prova de Serra Vitor 366, ajuste por gentileza. Ajuste a 0013, Romeu, Romeu, Novembro. Ajuste padrão, Novembro. A 3305, completo final, torre agora, 118, sinal 6. 86, obrigado. Singino 040, Rio 942. 9.042, autorizado 2.000 pés, ajuste no 0.03, curva direita para o 1.45 para interceptar o localizador. Esquerda 1.45 para 2.000 pés, com 0.03, Rio 9.042. 3.305, sente, curso checado, vento de 120 com 10 nós. Comportará. 0.11, me apresente para o da rodatória. Romeu, Romeu, Novembro, tem informação de quantas pessoas a bordo? Estamos com 10, 8 ao todo. 108 pessoas a bordo, grato. 7, pronto, a cópia? 19642, inicia redução para aproximação. Vai iniciando a redução para aproximação, viu? Decolagem 1-0, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5-1-4-2. Autorizado para Guarulhos, nível 340, da EL de NER, Prisc 5-0. Controle 19-8, torre 18-6, 5-1-4-2, transponder. Objeto 6747. 6747, correto, reporte pronto. Declaro emergência. Declaro emergência. Opa. Gente, obrigado. Delivery 0, vento 128 nós. Delivery 0, confirmando 90 metros disponíveis. Isso, tudo que está iluminado está válido, ok? Os 90 metros estão fora da parte iluminada. Gente, obrigado, senhor. Então, chame tudo para o circuito de tráfego na frequência 118.6. E o 9642 completo final do procedimento, chame tudo em 118.6. Obrigado, número 2, 18.6. Estango. Sossega. Ah, passando a outra fase. Gente, mantém espera no setor. Espera no setor e aguardando para pouso. São dois tráfegos no final para pouso. Observe o segundo tráfego, após o segundo tráfego, pode aproximar no 7, Oscar Golf Tango. Tango. Correio Rio 9642, informa 2 mil pés na final da Chetra Base. Gente, continue na aproximação, número 2, 120 graus, 8 nós, Rio 9642. Continue na aproximação, Rio. Plan 3305, solo aos 15, libere pista direita, chame solo em 1219. Direita 219, obrigado. Confirmando, na minha escuta até o pátio. Pode prosseguir na minha escuta até o pátio, via Alfa Juliette até o 62 na minha escuta, Plan 3305. Ok, via Alfa Juliette na sua escuta, 3305, confirma o gate. Gate